Seção 22 de Joanna Eyre, de Charlotte Brontë. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2022. Seção 22, capítulo 22. A semana de licença que o Sr. Rochester me dera estendera-se a um mês. Desejara partir imediatamente depois do enterro, mas Teodora pedia-me tanto que demorasse até sua partida para Londres, para onde sua tia Gibson afinal a convidara. Ela tinha medo de ficar só com a mana. Compadecida, cedia seus queixumes e lamentações. Costurei para ela e arrumei-lhe a mala. Verdade é que, enquanto eu trabalhava, ela manobrava de sorte que não pude deixar de pensar. Se a priminha e eu tivéssemos que viver juntas, começaríamos os negócios de outro jeito. Tu terias o teu quinhão do trabalho e, se não o acabasses, ficaria por fazer. Eu cuidaria também em que sepultasses em teu peito alguns de teus queixumes meio hipócritas. É só a curta duração e a circunstância triste de nossa convivência que me fazem tão paciente e serviçal. Mas nem com a partida de Teodora fiquei livre. Isabel, por seu turno, começou a importunar-me para que prolongasse minha presença por mais uma semana, dizendo que seus planos lhe exigiam todo o tempo e atenção. Estava ela todo santo dia em seu quarto, fechada, a encher baús, esvaziar gavetas, queimar papéis. A mim cumpria-me administrar a casa, receber as visitas, responder aos cartões de pêsames. Uma manhã disse que me dispensava e acrescentou: Fico-lhe penhorada por seus serviços relevantes e sua conduta discreta. Faz tanta diferença viver com a prima e viver com Teodora. Amanhã parto para o continente. Empregarei meu tempo em um convento a estudar a fé católica e, se a achar o que suponho, a melhor para proceder em tudo com ordem e decência, hei de abraçá-la e provavelmente tomarei o véu. Estranhei um pouco esta resolução, mas não tentei dissuadi-la. Duvido que essa seja tua vocação, pensei, pois terás que mudar bastante de ideias e práticas para lhe corresponderes aos preceitos, não falando nos conselhos. Quando nos despedimos, ela disse: Passe bem, prima Joanna. Desejo-lhe todo bem. A senhorita tem ao menos certo grau de bom senso. Retruquei: A prima Isabel não falta juízo tampouco. Queira Deus que eu use do que dispõe na sua árdua tarefa. Obrigada, respondeu ela, e enfiamos cada uma por seu trilho. Como não terei outra ocasião de falar nas duas primas, será conveniente adiantar que Teodora se casou, vantajosamente, com o ricaço gasto decrépito da alta sociedade, e Isabel de fato tomou o véu, empregando toda a sua fortuna em obras da piedade e misericórdia. Eu ainda não experimentara as sensações que a gente tem quando volta a casa depois de uma ausência longa. Sabia em criança o que era voltar do passeio a Gateshead para ser censurada por estar fria e triste. E mais tarde provei o que era voltar da igreja de Lowood, ansiosa por uma refeição abundante e um fogo quente, sem alcançar nenhuma nem outra coisa. Faltava-me ainda conhecer o que era voltar a Thornfield. A viagem tornou-se-me aborrecida, muito aborrecida. 50 milhas no primeiro dia, uma noite na hospedaria, mais 50 milhas no segundo dia. Durante as primeiras 12 horas, pensei nos últimos momentos da senhora Reed, sua figura alterada, sua voz enfraquecida, no dia do enterro, no caixão, no séquito de rendeiros e criados, nos poucos parentes, no subterrâneo, na igreja silenciosa, nos ofícios solenes. Afigurei-me Isabel como freira e Teodora como leoa nos salões de baile. A chegada à cidade de enxotou estas fantasias e à noite deu à imaginação outro rumo. Deitada para dormir, despedi as reminiscências para dar entrada às antecipações. Estava a voltar a Thornfield. E quanto tempo ficaria ali? Pouco, não havia dúvida. A senhora Fairfax escrevera-me que a companhia alegre debandara, que o senhor Rochester fora a Londres havia 3 semanas, para estar de volta em 15 dias. Provavelmente fazia os últimos preparativos do casamento, pois falara em comprar um novo coche. Escreveu também que a ideia da união do amo com a senhorita Branca não lhe queria entrar na cabeça. Mas pelo que toda a gente dizia e pelo que ela mesma via com os próprios olhos, já não se podia duvidar que o casamento se havia de realizar no futuro próximo. Devia ser muito incrédula se não o aceitasse, glosei. Cá para mim, nem sombra de dúvida. Seguiu-se a questão. E para onde irei eu? Sonhei toda a noite com a senhorita branca. No desfecho muito vivo deste drama noturno, via acerrar sobre mim o portão de Thornfield Hall e apontar-me um rumo mundo afora. E o senhor Rochester apreciava-lhe o procedimento de braços cruzados e rindo sardonicamente de mim e dela. Não notificara o dia da minha volta, porque não queria que o carro me fosse buscar em Millcote. Preferi fazer o caminho a pé, em tranquilo recolhimento, e assim, depois de entregar minha mala ao cuidado do carreteiro, furtei-me à hospedaria Jorge, e pelas 6 horas da tarde daquele dia de junho, pus-me em marcha por um caminho quase deserto, que me levou pelos campos abertos. A tarde não era brilhante, mas bela, maviosa. De ambos os lados da estrada, os camponeses faziam a colheita do feno. Nuvens tênues e muito altas prometiam mais dias de sol. O vento oeste soprava quente e seco. Era como se se houvesse acendido, em cima de um altar gigantesco, um fogo cujo rubor áureo brilhasse através das malhas de finíssimas cortinas de vapor cor de mármore. Sentia-me alegre ao ver como a distância diminuía cada vez mais, tão alegre que parei para me perguntar o que significava aquela emoção e para lembrar a meu juízo que eu não ia para minha casa, nem para um repouso permanente, nem para um lugar de onde amigos ansiosos estivessem a espreitar impacientes minha chegada. Disse a mim mesma, a senhora Fairfax sorrir-te-á benévola, dando-te as boas-vindas, a pequena Adélia baterá palmas e saltará ao ver-te, porém sabes que não é nelas que pensas, mas em outro que nem pensa em ti. Entretanto, que há de mais teimoso que a juventude, de mais cego que a inexperiência? E teima e cegueira asseveravam que era bastante prazer poder fitar os olhos no Sr. Rochester, ainda que ele não respondesse ao olhar. Como fustigada, andei depressa, depressa. Devia gozar de sua companhia enquanto pudesse, ainda poucos dias ou semanas, e ficaria longe dele para sempre. E estrangulei uma agonia a nascer em mim, um aborto que não quis reconhecer como meu, para o criar, e corri para a frente. Também nos prados de Thornfield estão a cortar o feno, ou antes, os trabalhadores de ancinhos nos ombros começam a aprontar-se para irem para casa. Mais um ou dois campos, atravesso a estrada e estou de fronte do portão. Como as cercas estão carregadas de rosas, mas não tenho tempo para as colher, desejo estar em casa. Passo por debaixo de um alto espinheiro, cujos ramos cheios de folhas e flores assombram o atalho, vejo a cancela com os degraus de pedra e vejo o Sr. Rochester, que está sentado ali, escrevendo na carteira. Mas, senhor, ele não é um duende. Não obstante, afrouxam-se-me os nervos e por alguns instantes perco as estribeiras. Nunca pensei que tremesse assim quando tornasse a ver, ou engasgasse ou ficasse paralisada em sua presença. Voltarei para trás logo que possa mexer-me. Não preciso expor minha tolice, conheço outra entrada, mas já não importa que haja 20. Ele viu-me. Olá! Grita ele e larga carteira e lápis. Está aí! Aproxime-se, por favor! Suponho que avanço, embora não saiba como, sendo que apenas estou consciente de meus movimentos e só intento parecer calma e, antes de tudo, governar as contrações do rosto, cujos músculos se rebelam insolentemente contra minha vontade e querem à força exprimir o que resolver esconder. Mas tenho véu, baixo-o e de qualquer maneira consigo portar-me com decência. E será esta a Joana é, vindo de Millcote? E a pé? Ora essa, é exatamente uma das suas manhas. Não manda ir o carro e palmilhar a estrada como qualquer gentinha e esgueirar-se para dentro de sua casa no crepúsculo como um sonho ou uma sombra. Com a breca, que fez todo este mês? Senhor, estive com minha tia, que morreu. Uma resposta bem joaninha. Que os bons anjos me guardem. Ela vem do outro mundo, da morada da gente morta, e conta-me isto aqui quando estamos a sós, no lusco-fusco. Se tivesse coragem, tocá-la-ia para saber se é corpo ou sombra. Minha fada, vadia, vadia, fica-me ausente por um mês inteiro e posso jurar que me esqueceu de todo. Sabia que tornar a ver meu amo seria grande prazer para mim, ainda que mesclado com receio de que daí a pouco cessasse de vê-lo e com a convicção de que eu não lhe importava nada. Todavia, avultava no Sr. Rochester, assim ao menos eu opinei, tanto cabedal de felicidade comunicativa que só de beliscar nas migalhas que ele deitava uma ave desgarrada e estranha como eu, já era banquete festivo. Suas últimas palavras foram bálsamo para mim. Pareciam implicar que lhe importava em certo grau o esquecê-lo eu ou não, e tinha falado de Thornfield como de minha casa. Oxalá o fosse. Ele não se retirou da cancela e eu não quisera pedir-lhe licença para passar. Perguntei se não havia estado em Londres. Sim, descobriu por telepatia. A senhora Fairfax me comunicou. E escreveu-lhe também para que fui? Pois não, toda a gente sabe disso. Deve ver o coche, Joana, e dar seu parecer. Se convirá a senhora Rochester, se ela não se destacará das almofadas purpúreas como uma rainha. Desejava só ser eu um pouco melhor adaptado para igualá-la também na aparência. Diga-me, fada como é, se me não pode dar um embelezamento ou um filtro ou coisa que o valha para me fazer um homem belo. Isso passa todas as forças e artes mágicas, senhor. E mentalmente ajuntei. Olhos amantes não precisam de filtro para o senhor lhes parecer belo. Ou antes, a sua severidade tem poder acima de toda a beleza. O senhor Rochester lera, às vezes, os meus pensamentos íntimos com uma penetração incompreensível, mas agora nem a resposta vocal lhe causou reparo. Sorriu, porém, para mim, com certo sorriso inteiramente próprio dele e que rarissimamente dispensava. Julgava-o bom demais para ocasiões ordinárias. Era genuíno solar de sentimentos. Derramou-o então sobre mim. Passe, Joana, disse ele, abrindo caminho. Suba para casa e, na soleira de um amigo, repouse seus pezinhos cansados da viagem. Não me restava senão obedecer em silêncio, sendo escusado querer continuar o colóquio. Passei pela cancela sem dizer palavra e pretendia deixá-lo assim. Mas um impulso fez-me parar. Forçou-me a dar meia volta e eu disse, ou alguma coisa em mim, disse por mim e apesar de mim. Senhor Rochester, agradeço-lhe a grande bondade. Sinto-me inexprimivelmente feliz em voltar ao senhor e onde quer que o senhor estiver, ali será a minha casa, minha única morada. Deitei a correr tão ligeira que, mesmo querendo, ele não me teria alcançado. Adélia ficou fora de si de alegria quando me viu. A senhora Fairfax recebeu-me com sua tranquila amabilidade de costume. Lia sorriu-me e até Sofia desejou-me afavelmente o bonsoir. Isto era muito agradável. Ou haverá contentamento e felicidade como a de sermos amados pelos demais e sentirmos que a nossa presença lhes aumenta o conforto? Aquela noite proibi resolutamente a meus olhos esquadrinharem o futuro. Tapei os ouvidos à voz que me queria precaver da amarga separação. Depois do chá, quando a senhora Fairfax tinha pegado em seu trabalho de malha e eu me sentara em um mocho ao pé dela e Adélia, ajoelhada no tapete, se aninhara em meu regaço e o ambiente de mútua afeição nos entrelaçava como com teias de áurea paz, comecei a orar em minha alma para que a separação fosse adiada. E quando o Sr. Rochester entrou, sem ser anunciado, e contemplando-nos pareceu regozijar-se na contemplação de um grupo tão amigável, quando ele disse supor que a velha dama se sentisse bem contente, já que sua filha adotiva estava de volta, e quando acrescentou que via Adélia prête à croquer sa petite maman anglaise, quase me atrevi a esperar que até depois do seu casamento ele nos conservaria juntas em qualquer lugar debaixo do abrigo de sua proteção, onde não ficássemos privadas dos raios benfazejos de sua presença. Seguiram uns 15 dias de calma duvidosa. Nada se disse a respeito do casamento e não se notaram quaisquer preparativos para tal evento. Interrogava a senhora Fairfax quase dia por dia e sempre obtinha a mesma resposta, que não ouvia nada de certo e decisivo. Só uma vez me disse que tinha questionado diretamente, mas o senhor Rochester lhe respondera com um gracejo e um de seus olhares esquisitos, do qual ela não sabia o que fazer. Uma coisa só me surpreendia sobremaneira. Não havia passeios ao parque de Ingram, nem visitas dali. A distância era de 20 milhas à fronteira do outro distrito. Mas que era isto para um amante? E para um cavalheiro infatigável como o Sr. Rochester, era o passeio de uma manhã. Comecei, embora sem fundamento, a afagar esperanças de que a união se tivesse desmanchado, de que uma ou ambas as partes tivessem mudado de vistas. Examinava o rosto do meu amo a ver se estava triste ou irado, mas não me lembrava de qualquer período em que ele tivesse estado tão uniformemente limpo de nuvens ou sentimentos azedos. Quando nas horas que eu e minha discípula gastávamos com ele, meus espíritos afrouxavam por um abatimento invencível. Ele tornava-se até alegre. Nunca me chamara a sua presença com maior assiduidade. Nunca me tratara com maior bondade quando junto dele. E, ai, nunca tão deveras eu o amara. Fim da seção 22. Narração de Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil.